O meu canto serve de consolo. Com razão, toda resistência é um ato de amor. Ela traz reação, ela traz solidão, ela traz ambição. Ambição ainda é pouca perto do que sempre vem a lutar pela terra e valorizar ao homem. Valorizar parece acender um curto pavio e se dirige a nós, nós preocupados com a manutenção das nossas vidas, das nossas famílias. A escravidão tem muitas faces. Nunca é tarde para inibir a exploração humana. Já sei que eu posso entender a postura deste bugre. Sei das ideias de paz e de guerra. Não são muitas vezes que nós somos fracos, indecisos, apaixonados e perdidos. Sempre ousar em guerra e força é do mito propriedade. Mas nós, homens campesinos, quando estamos vivos queremos assim continuar, ao mesmo tempo que gritamos, ao mesmo tempo que gritamos pela decência da vida, pela segurança contra todo tipo de usufruto da nossa alma que nos ameacem. Esse é o ato mais covarde, mais torpe, infame. É o mais praticado por esses sertões infindos e vazios. Nossa. Gente, do seu filho.